se vê guerra, nação lutando contra a nação, pai destruindo seu próprio filho, irmão matando seu próprio irmão, filho matando seu próprio pai. O mundo vai pra perdição. Só Jesus Cristo é a solução para os problemas da humanidade. Não sendo Ele, onde é que vamos parar com tanta iniquidade? Uns vão nascendo, outros morrendo, e os pais aflitos sofrem demais ao verem os filhos partirem pra guerra, deixando a terra, não voltam mais. E quantos tombam sem salvação pela nação que não tem paz? Só Jesus Cristo é a solução para os problemas da humanidade. Não sendo Ele, onde é que vamos parar com tanta iniquidade? Mas não desisto, te peço, Cristo, tenha piedade do meu Brasil. Livre o teu povo da incredulidade do comunismo, lei tão hostil. Defenda-nos da hipocrisia, da idolatria, pecado vil. Só Jesus Cristo é a solução para os problemas da humanidade. Não sendo Ele, onde é que vamos parar com tanta iniquidade? Não sendo Ele, onde é que vamos parar com tanta iniquidade?